De frequência. Essa é a ZYR 703, rádio 88,1, 88,1 MHz. Uma emissora da Fundação Barão de Penedo, São Lourenço da Mata, Pernambuco. O auxílio emergencial já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Agora, chegou o auxílio emergencial 2021. O governo federal continua estendendo a mão para quem mais precisa. Sabe o que isso significa? Mais dignidade, esperança, força e cidadania para milhões de brasileiros. Saiba mais em cidadania.gov.br/auxílio. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Nova Cipá. 88.1. Somente Deus deve ser amado acima de sua família. E nenhum a Deus pode amar a sua família. Nova de Paz. Jornada em defesa da família. Direção-geral, Pastor Francisco Sérgio.